frequency 126.85 or 125.45. 126.85, back up 12545 by airport 2158. Chamada 19, agora 7, 1, 4. Tem um bom voo. Eu vou na 7, 1, 4, boa noite. Falador 1, 7, 1, 4. Do 7 no 4, suba 190 por Caracaju, vigilância. 190, tá mantendo a proa 120 por 7 milhas. Copiado. Volta 606, curvando à esquerda, proa 020 para evitar formações, aproximadamente 20 milhas. Copiado no 606. No 896 tá livre, 190 comércio. Livre de decolagem, fica 10, no 896. Salvador, 1805, ponto de espera pronto. Ali aí mantém. Ali mantém com 1805, ponto 10. É, prosseguir a matéria na proa 95 por mais 10 milhas, eu vou no 7 na 4. Gente, no 7 no 4. No meio 06, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Chame Recife no 2685, alternando no 2545, vou no meio 06, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ligou no 896. Boa noite, 370 pro Caracaju, no 896. Pro Caracaju, 896. Fluid 05 está livre, 150 com 10. Desde a decolagem, pista 10 com 805. No 7 no 4, após os desvios, autorizado voar Aracaju, no 7 no 4. Até na prática. 896, suba restrito 350. 896, restrito 350. 05, chame o controle 198 aos 22. 198. Boa noite, jogou no 805, decolar, tem que manter a proa para levar a formação. Ciente no 805, autorizado hoje, Deus. 05. No 714, chamei agora Recife, no 2685, alterna no 2545. Você vai chamar Recife, 2685, 2545. Agora Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, mano. Recife no 2685, alternando no 2545905. 2585, boa noite. 746, identifique, autorizado 2000 via chegada Mari, reporte estabilizado localizador. Afirmativo. Está autorizado via chegada Mari, reportaremos no localizador. Acaba de informar, chuva forte, visibilidade 4.000, operação por instrumentos. Salvador, Web 7646, voltando ele é assim, confirme o RS operando Light e localizando o pulo. Sim, Matheus. Grato pela informação. Salvador, Webjet 6746 interceptou o localizador, cruzando 3.000 pés. Autorizado ILS Web, torre 1823. Torre 1823, autorizado ILS. Jet 6753 está com trem checado, estável no localizador. Afirmativo, informe avistando, vento 130 com 15 nós. Informaremos avistando, Webjet 6756. Alô, 080, condições de apuração do